A marca da covardia no trânsito de Foz do Iguaçu foi mais uma vez registrada. No final da manhã de domingo, próximo ao meio-dia, socorristas do SIAT foram deslocados para a Avenida Mário Filho, nas proximidades do acesso já à BR-277 no bairro Portal da Foz, para o atendimento de um acidente de trânsito envolvendo um ciclista e um motociclista. No local foi constatada a colisão, sendo constatado também que o motociclista evadiu-se do local sem socorrer João Rosa, de 55 anos, que foi encaminhado em estado grave para o pronto-socorro do Hospital Municipal. Relatou uma cidadã que o motociclista, após bater no idoso, percebeu o que havia feito. Voltou e, quando descobriu que o cidadão estava inconsciente, acelerou a motocicleta e desapareceu. O pelotão de acidentes do 14º BPM deslocou uma viatura para atender a ocorrência. Populares anotaram a placa da moto e repassaram aos policiais. Populares informaram que o indivíduo seguiu em direção ao Parque Morumbi, não sendo mais visto. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.